André Cedeiros, o Moral de Ingo Coala. Se o feio paga bebida, fala aí como tu gosta. Feio paga bebida, fala aí. De 38 carregado, torrando baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando baseado. Trafica da boca que faz o sexo.